Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu tô chegando e o mês de abril tá indo embora, acabou. Agora o mês de abril, agora só o ano que vem, né? Já vai ter a Copa do Mundo. Depois tem a eleição, depois acabou. Pode arriscar 2014, pode começar a planejar 2015 aí, tá bom? A discoteca do Cleiton vai trazer a banda Locarri, lá de Uberlândia, a Faculdade da Música apresenta as grandes mestres Irmãs Galvão. A frase irretocável é da sabedoria popular dedicada aos adolescentes, aos aborrecentes, né? A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 55. E a dica, a gente vê muita campanha de prevenção de câncer do colo de útero, câncer de mama, mas as pessoas não falam do câncer, da prevenção do câncer no homem. É o que nós vamos fazer hoje aqui, tá bom? Na trilha sonora da minha vida, o Rogério Souza Lima de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, pediu uma música do Chitãozinho e do Chororó. A sugestão do Beijar aponta a música nova de Wagner Simão. Eu começo trazendo aí Felipe Falcão, Revanche de Paixão. Quando você falou que na sua vida nunca existiu alguém, como fui pensar que tinha um lugar no seu coração que você diz não ter ninguém? Mas não fique assim, ainda vou tentar, vou arrebatar os seus carinhos só pra mim. Ainda vou provar que já faz tempo seu coração não quer viver vivendo assim. Meu amor, eu já te dei todas as chances e você com tanto medo jogou fora. A paixão nos dá direito a revanche. Diga, amor, se quer que eu fique ou vá embora. Se o amor bater-lhe a porta, não recuse, nem abuse de quem chora por você. Se não quer que eu te ame, então me deixe, e com jeito me ensina a te esquecer. Tá na hora, tá, de você mudar e encarar essa verdade que sempre existiu. Eu sei muito bem que não fica bem a gente se entregar a um amor que nunca vem. Olhe para mim e diga que sim, que você vai mudar esse seu modo de pensar, e que eu vou ser razão do seu viver, e que não vou querer deixar jamais de te querer. Meu amor, eu já te dei todas as chances e você com tanto medo jogou fora. A paixão nos dá direito a revanche. Diga, amor, se quer que eu fique ou vá embora. Se o amor bater-lhe a porta, não recuse, nem abuse de quem chora por você. Se não quer que eu te ame, então me deixe, e com jeito me ensina a te esquecer. Eu toquei Felipe Falcão, Revanche de Paixão, pro meu amigo jornalista Wagner Honorato, que não perde o nosso programa. Vaguinho, um abração pra você. O avô do João, Cleiton Aguiar, volte pra mim. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. E agora sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. E agora sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Cleiton Aguiar cantou dos The Kings, Volte Pra Mim. Essa música é muito importante na minha vida e na vida de todos os meus amigos, né? Essa aqui foi uma criação coletiva. Eu me lembro muito bem, no dia 3 de julho de 1965, essa música foi composta ali no alpendre da casa da tia Leninha do Tijo Vence, ali em frente o cinema, ali em frente onde era o Banco Crédito Real, né? O professor Júlio César Julinho começou a tocar lá, fazer um negocinho no violão, e acabou virando uma criação coletiva essa música, que virou um sucesso lá em Coromandel, né? E anos depois foi gravada com arranjo do maestro Eduardo Lages, Volte Pra Mim. Pra minha amiga Ângela, lá da Ativa FM de Abadia dos Dourados. Ângela, um abração pra você, essa é guerreira, né? Eu tenho admiração muito grande pela Ângela, porque ela faz de um limão um barril de limonada. Um abração para os amigos lá de Abadia dos Dourados, que curtem o nosso programa pela Ativa FM. Juntou quatro, mas o trem ficou bom, viu? César e Paulinho e Rick Renner, Ainda Ontem Chorei de Saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sim.

hoje ela não vem. João Bosco e Vinícius e Bruno Marrone, mais uma dose pro Fabiano da Interativa FM lá de Dourado Quara e pro Bento, que não perde o programa de jeito nenhum. Fabiano, um abração para você, um abração pro Bento. Dourado Quara é a terra do maestro Pinóquio, né? O maior maestro sertanejo da atualidade do Brasil. Falar nisso, essa próxima música que eu vou tocar aqui é arranjo dele, né? A sugestão do Beijar, Wagner Simão, Pôr do Sol. Navegando no mar do amor, eu encontrei você. A beleza que Deus desenhou, eu só sei te querer. No horizonte eu vejo nós dois, fico a imaginar. Fecho os olhos e sinto no vento seu cheiro no ar. Eu acredito tem que ser você, a minha fonte de amor e prazer, que veio pra me completar. Por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. Por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. Navegando no mar do amor, eu encontrei você. A beleza que Deus desenhou, eu só sei te querer. No horizonte eu vejo nós dois, fico a imaginar. Fecho os olhos e sinto no vento seu cheiro no ar. Eu acredito tem que ser você, a minha fonte de amor e prazer, que veio pra me completar. Vem comigo pra gente ver o pôr do sol. Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. Por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. Por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. Não vem comigo pra gente ver o pôr do sol. Só não demora, por favor. Eu quero tanto seu amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Wagner Simão, Pôr do Sol. Se você quiser ter o seu trabalho, por exemplo, o Wagner Simão, está começando agora, ninguém conhecia o Wagner Simão em Minas Gerais, com o trabalho do Flávio Beijar, ele já está sendo bastante conhecido naquela região ali. O Flavinho faz mais de 300 emissoras de rádio num trajeto que ele percorre há mais de 30 anos, né? Se você quiser contratar os serviços do Flávio Beijar para divulgar o seu trabalho, é só ligar 61-9981-3601. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, eu estou recebendo aqui uma mensagem do Rogério Souza Lima. E ele me conta uma história, diz que ele concorda que a música marca realmente momentos importantes da vida da gente, né? E ele diz que teve um momento muito importante da vida dele, um caso de amor que ele viveu e que chegou ao fim, como tantos casos de amor, né, começam e terminam, mas todas as vezes que ele escuta essa música, que o coração dele dá uma disparadazinha. Não esquece não, né, Rogério? Na trilha sonora da vida do Rogério Souza Lima, de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, Chitãozinho e Chororó, Caro Amigo. Meu caro amigo, ela deixou seu coração mais uma vez em mil pedaços. Eu sei.

o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente, pro Alexandre Martins, da Rádio Cidade Goiânia, que transmite o nosso programa todas as tardes na capital do estado de Goiás. Alexandre, um abração para você, viu? Jorge Mateus, o sucesso do momento, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Jorge Mateus, a composição do Renato Barros, Flor, pro meu amigo Eduardo Gomes, gosta dessa dupla, gosta dessa música, né? O Eduardo, um camarada muito ligado à cultura, ele é deputado federal, lá no estado do Tocantins, mas é muito ligado à cultura, filho de poeta, de escritor, de compositor, ele mesmo um grande compositor, né? E apreciador da boa música brasileira. No próximo bloco eu tenho uma dica: prevenção contra o câncer do homem. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, agora acabou mesmo, acabou o mês de abril, amanhã já começa o mês de maio. Rapaz, mas tá, o ano tá passando numa velocidade grande, mas sabe o que é? antigamente a gente andava mais devagar. Hoje em dia a gente a vida de todo mundo é muito corrida, né? Rapaz do céu. Na verdade, eu tô. E é um negócio tão complicado que eu estou tentando diminuir o meu ritmo e esse ano eu não consegui. Programei o ano passado para diminuir o ritmo, parece que fez foi aumentar, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou dar uma diminuída. Tá na hora também, né? A gente tem que achar tempo para viver. Eu falo sempre isso aqui, tem que achar tempo para viver. A dica de hoje, a gente ouve muito falar, né, campanhas de prevenção do câncer da mulher, de mama, de colo de útero, de várias manifestações, né? O Ministério da Saúde faz essas campanhas, mas é muito raro a gente ver a prevenção do câncer do homem. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que a maioria dos homens nunca fez. Você sabe o que é autoexame dos testículos? Hã? Já fez? Não fez, né? É verdade que eu também, quando me perguntaram isso, eu também não tinha feito, não. O autoexame é a forma eficaz de detectar o câncer do testículo em estágio inicial, o que aumenta muito a chance de cura. Qualquer câncer, se você achar no início, as chances são muito maiores, né? Você deve fazer mensalmente, sempre após um banho quente. Você tomou o banho, né? Porque o quente por quê? Porque o calor relaxa o testículo, o saco, o escroto e facilita a observação de anormalidades. Qualquer alteração do tamanho dos testículos, né? Você faz a primeira vez, você não sabe o tamanho que tem, você nunca prestou atenção, não é isso? Se você sentiu uma sensação de peso no saco, uma dor assim que você não sabe bem localizar, se é da barriga, se é da virilha, né? Uma dor assim que você não sabe onde é que é. Outra coisa, se sair algum líquido do saco, né? Se tiver alguma dor ou desconforto, eu vou chamar logo de saco, porque todo mundo conhece como saco mesmo, né? Então é o seguinte, você fica de pé em frente ao espelho e dá uma olhada assim, vai observando e olha no espelho, né, para você ver se passa a mão, ver se não tem alguma alteração assim no relevo da pele, alguma verruga, né? Aí você examina cada testículo com as duas mãos. Você põe assim entre o dedo indicador, o médio e o polegar, e aí você vai mexendo, você não deve sentir dor ao realizar o exame. Agora não aperta muito não, porque o trem é dolorido, viu? Não se assuste se um dos testículos parecer ligeiramente maior do que o outro. Isso é normal, viu, gente? A gente tem um saco maior do que o outro, isso é normal. Outra coisa, tem um negocinho no saco chamado epidídimo. É um pequeno canal localizado atrás do testículo e é por onde passa o esperma, viu? Se você não se familiarizar com essa estrutura, você pode até confundir o epidídimo com a massa suspeita. Mas não, é um canalzinho, é como se fosse um tubozinho, né? Os tumores malignos são frequentemente localizados na lateral dos testículos, mas também podem ser encontrados no meio. Então você tem que observar, viu? Se você notar que tem alguma coisa diferente, né? Você olhou esse mês, no mês que vem tem alguma coisa diferente, vá ao médico, de preferência o urologista, viu? A alteração pode ser uma simples infecção, agora pode ser também um tumor, e o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, viu? E só para fechar o assunto, fique atento, quando você for fazer xixi, veja se não tem sangue na urina, e também se você não aumentou a sensibilidade dos seus mamilos, porque não é só mulher que tem câncer de seio, não, nos mamilos de homem também dá, viu? Na dúvida, procure sempre e urgentemente um médico, viu? Cuidar da saúde também é coisa de homem. Esse negócio, ah, não sei o quê, né? Eu não vou no médico, né? Sabe aquelas bobagens que a gente tem? Né? Tem uns caboclos que acham que ser homem é ser tosco, né? Não. Ser homem é se cuidar também, como as mulheres fazem, né? Então fica aqui essa dica pra você, meu amigo, que nunca se preocupou com isso, tá na hora de começar a se preocupar, tá bom? Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia. O que elas diriam quando a noite cai, as luzes se apagam na cama vazia. Sei que não sou o único em busca de um bem, um amor, um alguém. Mas se eu tivesse você, te juro.

espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Nem as Paredes Confesso, para nossa ouvinte Maria Angélica de Rio Doce, nas Minas Gerais, ela que curte o programa pela Doce Terra FM. Ela me disse outro dia pela internet que não perde o programa de jeito nenhum. Angélica, um beijão para você, muito obrigado, viu? Alô, a lorota boa de hoje é vingança de mulher. Eu falo que mulher é bicho de adoro, vocês não acreditam, né? Quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar, lá de Uberlândia. Diz que a mulher, depois de um longo período de doença, a mulher morreu e chegou lá no céu. Aí, quando ela estava esperando lá o São Pedro, ela olhou assim pelas grades, aí viu seus pais, seus amigos, né, e todos aqueles que haviam partido antes dela, sentados à mesa, apreciando um maravilhoso banquete. Quando São Pedro chegou, ela comentou: mas que lugar lindo, como é que eu faço para entrar? Aí São Pedro falou assim: olha, eu vou falar uma palavra, se você soletrar corretamente na primeira vez, você entra, se errar, vai direto para o inferno. Ela ficou meio temerosa, falou: tá bom, qual é a palavra? Aí São Pedro facilitou, né? Falou assim: a palavra é amor. Aí ela soletrou, né? A-M-O-R, amor. De primeira, né? São Pedro falando: pode entrar. Passou pelo portão e tal. Cerca de um ano depois, São Pedro precisou dar uma saidinha e chamou essa mulher, falou: vem cá, filha, fica para mim aqui, vigia os portões aqui para mim, enquanto eu dou um pulo ali, coisa rápida. E ela ficou lá no lugar de São Pedro. Quando ela olhou, apareceu o marido dela, ele morreu e apareceu lá, né? Aí falou: ah, que surpresa, como é que você tá? Aí ela: tô bem, graças a Deus, né? Você morreu e tudo, aí eu casei com aquela bela enfermeira que cuidou de você, recebi seu seguro de vida, fiquei milionário, vendi a casa onde nós vivemos, comprei uma mansão, eu e a minha linda esposa viajamos pelo mundo todo, estávamos de férias e eu fui esquiar hoje. Aí eu caí, o esqui bateu na minha cabeça e eu tô aqui, morri. Como é que eu faço para entrar, querida? Aí ela respondeu: olha, aqui tem uma regra, eu vou falar uma palavra, se você soletrar corretamente na primeira vez, você entra, senão você vai para o inferno. Tudo bem, qual é a palavra? Arnold Schwarzenegger. Rapaz, vingança de mulher não é mole, né?

ter aí na sua casa, né, naqueles momentos assim de tristeza, naqueles momentos de reflexão, você colocar esse CD de Salmos, é um negócio assim maravilhoso, né? Você pode utilizar o Projeto Confiança, você vai mandar seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Mande seu nome e endereço completos. A equipe da Márcia manda pelo correio. Depois que você receber, junto vai o número de uma conta corrente. Você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar. Aí já está incluído, inclusive, a despesa de correio, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser e chama Projeto Confiança exatamente por isso, que primeiro ela manda e depois você paga, tá bom? O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Acordo pra Sonhar. Eu acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que fazer. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. Me avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Eu acordo pra sonhar, gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você, fico imaginando o que fazer. E o pensamento escapa pelos olhos, percorrendo os teus segredos. Me avança por detrás de tuas roupas, nos caminhos dos meus dedos. Obrigado por você existir, obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Cristiano Neves, Acordo pra Sonhar. Esse menino tá fazendo um sucesso danado. Ele não para, show todo dia, viaja o Brasil inteiro, né? É um guerreiro, é um lutador. O ano passado passou um aperreio danado, veio fazer um show aqui em Brasília. Teve um infarto, graças a Deus, aqui tem o Instituto do Coração. Botaram nele um bocado de ponte, matabu, um bocado de coisa lá, e ele tá bonzinho e tá viajando por aí fazendo show para todo o Brasil, né? Um abração pro meu amigo Johnny Cortez, aqui de São Sebastião, no Distrito Federal, que não perde o nosso programa. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. João Mineiro e Marciano, Nas Curvas do Seu Corpo, Capotei Meu Coração. Na estrada da saudade, conheci a falsidade, por amar quem não convém. E pensei ingenuamente, se tenora ninguém sente, eu serei assim também. no trajeto ilusório. Namorei pra mais de 100, mas jurei que amor sincero não daria a ninguém. Pela rota sinuosa desta vida caprichosa, vinha ele minha dor. Sob chuva e nevoeiro, evitando os traiçoeiros, atoleiros do amor. Não queria transformar-me em um triste sonhador, pois eu era, na verdade, um alegre sofredor. Mas um dia, doce amada, eis que vejo na estrada teu sorriso de marfim. Teu andar bamboleante, como o vento da vazante, ondulando o capim. A luz alta dos teus olhos veio toda sobre mim, e a viagem de aventura nesse instante teve fim. No meu carro pequenino, no caminho do destino, eu entrei na contramão. Quis deixar de criatura no retorno da ternura, mas perdi a direção. Fui descendo acelerado pela serra da ilusão, e nas curvas do teu corpo capotei meu coração. Relembrando Goiás, para o meu amigo Amir Nunes, grande comunicador lá de Coromandel, João Mineiro e Marciano, nas curvas do seu corpo, capotei meu coração. A frase irretocável é da sabedoria popular e é dedicada aos jovens e adolescentes. Vocês estão fartos dos sermões dos seus pais? É fácil. Libertem-se, arranjem um emprego, paguem suas contas, façam sua comida e lavem suas roupas. Atenção, jovens e adolescentes. Estão fartos dos sermões dos seus pais? É muito simples. Libertem-se. Arranjem um emprego, paguem as suas contas, façam sua comida e lavem suas roupas. Ou então para de reclamar, né? Essa é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Locarre. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu acho bom demais quando eu estou sabendo que você está escutando o nosso programa. Quando o pessoal das emissoras que transmitem a gente mandam, comunicam avisando que o programa está indo bem, aquela coisa toda, mas eu gosto mais quando você participa, né? Quando você pede a sua música, você pede uma oração, você manda uma frase, manda alguém aí da sua cidade que gravou um disco e não consegue tocar em lugar nenhum, manda para cá e eu toco na discoteca do Cleitão. Aquele artista que você admira, que você considera um mestre, né? Alguma dica? Dica de dona de casa, aquele macete que você usa, é, por exemplo, tirar mancha de açafrão. Você sabe tirar mancha de açafrão? Manda para mim, porque minhas camisas, tudo, porque aqui em casa só faço frango caipira, né, com açafrão. E toda vez que eu vou comer, eu lambuzo uma camisa, minha mulher quase me bate. Então você pode mandar essas dicas todas, a música que marcou a sua vida, né, o sucesso de ouro, aquele que você nunca esqueceu, pode mandar aqui para... Pode pedir aqui pelo nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Pode deixar recado também no site da radioestudiobrasil.com.br e também nos nossos perfis de Facebook, o perfil 1 e 2, viu? Eu vou ter o maior prazer de atendê-lo, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Locarre, Brasil Jamaica. Fora, vai terminar. Será que um dia ainda vou te ver e nos seus braços viajar pra todos os lugares que eu quero conhecer? Quero dividir contigo todo esse prazer. Do sul até o norte, em qualquer parte quero estar. Vou construir a ponte Brasil-Jamaica. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Perdi o rumo, não consigo te esquecer. Quero dividir contigo todo esse prazer. Do sul até o norte, em qualquer parte quero estar. Vou construir a ponte Brasil-Jamaica. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo a banda Locarre Brasil Jamaica. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Eu conheci essa banda, eu fui com meu amigo Simão Sarquis lá em Estrela do Sul, aí Monte Carmelo, aquela região ali, fomos para uma fazenda e chegamos na fazenda lá, fomos fazer uma galinhada lá. E essa banda estava lá, a banda Locarre, né? E eles me mandaram essa música Brasil Jamaica, é uma dupla, uma banda lá de Uberlândia, lá nas Minas Gerais, né? Se você gostou, pode pedir aí no 3532-6993, o DDD 61, no horário comercial, de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, né? Vou atender você com o maior carinho, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, a Faculdade da Música apresenta as mestres Irmãs Galvão, Triste Berrante. Já vai bem longe esse tempo, eu sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante de um boiadeiro a lidar. Ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. novo vem e o velho tem que parar. O progresso cobriu a poeira da estrada e esse tudo que é meu nada hoje tenho que acatar e chorar. E mesmo tendo gente e carro passando, meus olhos estão enxergando uma boiada passar. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi travado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi travado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi travado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada. A Faculdade da Música apresenta as mestres Irmãs Galvão, Triste Berrante, pro meu amigo Jovelino. Ele é jornalista, né? Produz o jornal lá de Monte Carmelo e tá sempre ligadinho no nosso programa. Jovelino, um abração pra você. O meu amigo Daniel, Jogado na Rua. Eu ando largado na rua faz uma semana, minha vida jogada na lama, e o pivô disso tudo é você. Procuro a saída, uma luz que ilumine os meus passos, com o peito faltando um pedaço, fica impossível tentar te esquecer. Meus olhos derramam momentos e águas passadas. Ai, meu amor, encho a cara, embriagado de amor. E quando amanhece outra vez, tô jogado na rua, sem um postal, sem moral, nem conduta, um vagabundo carente de amor. Sem você, o meu céu não tem estrelas nem lua. Sua falta me leva à loucura. Tenho medo do anoitecer. Sem você, eu me sinto como um cão sem dono, num perfeito e total abandono, sem saída pra onde correr. Tenho medo, tenho medo. Não me deixe nesta solidão. Tenho medo. Meus olhos derramam momentos de águas passadas. Ai, meu amor, encho a cara, embriagado de amor. E quando amanhece outra vez, tô jogado na rua, sem um postal, sem moral, nem conduta, um vagabundo carente de amor. Sem você, o meu céu não tem estrelas nem lua. Sua falta me leva à loucura. Tenho medo do anoitecer. Sem você, eu me sinto como um cão sem dono, num perfeito e total abandono, sem saída pra onde correr. Tenho medo, tenho medo. Não me deixe nesta solidão. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. Não me deixe nesta solidão. Tenho medo. E com essa música bonita do Daniel, Jogado na Rua,